que eu errei de bar, essa conta não tá fechando. Agora que eu bebo sem ela, ao invés de abaixar, o valor tá aumentando. Tô cobrando o couvert do cantor, outro cara comanda de mesa. Ou foi a cerveja que subiu de preço, ou pra minha cabeça, ai, ai, ai. O que essa foto 3x4 tá fazendo na minha carteira? Agora tá explicado, oi, oi, oi, o que eu pago dobrado, oi, oi, oi. Eu tô acompanhado de alguém pior que ela, eu tô bebendo com a saudade dela. Agora tá explicado, oi, oi, oi, tô bebendo dobrado, oi, oi, oi. Eu tô acompanhado de alguém pior que ela, eu tô bebendo. Tô cobrando o bofé do cantor, outro cara comanda de mesa. Ou foi a cerveja que subiu de preço, ou pra minha cabeça, ai, ai, ai. O que essa foto 3x4 tá fazendo na minha carteira? Agora tá explicado, oi, oi, oi, o que eu pago dobrado, oi, oi, oi. Eu tô acompanhado de alguém pior. Saudade.